Contato radar, soco nível 260, perfil da EL. 260, perfil da EL, pioneiro. Solo 30, direita via ECO, 129. Direita ECO, 219. Por conta e risco, sendo ensinamento é para o táxi, é que o índio não tem o seu transponder sentando contato para confirmar com o mesmo sua autorização, é que o índio. Salvador, boa tarde, TAM 3144, boa tarde, táxi Alfa, Kilo para o Pate 3, atento ao sinalizador. Posição prevista 08, Pate 3, 3144. Tenente Alfa, Kilo, prisão Pate 3, prisão 08. Da Cláudia 31, no controle 120, décima 8. 1208, obrigado. 1806, saída Puca, cruzando 1400 pés para 230. Gol 1806, contato radar, vou para o nível de voo 230, saída Puca. Para o 230, saída Puca, 1806. Taxi, no momento, via Juliette. Portão, posição 0843, 3144. Gente, desculpa, 3144 realmente protegeu. Partiu 3 então, passou Juliette para a posição 8. 664, ajuste ao 1-0 ou no 2? No 0 ou no 2. Salve, boa tarde, gol 1924, informação, Oscar, autorização, Maceió. 924, boa tarde, número 2, cópia, aguarda. Passe Arquilo Índia, pronto, cópia. 400 para Sorocaba, autorizado, decola pista 17, curva direita, da El Leda Bridge. Prossegue Ubezulu no meio e após conforme plano. Controle 120, décima 8, cena 5137. Vai chegar da mão. Para ser cruzado na mão, ou chame a 3 da mão. O contingimento está correto, apenas controle 120, décima 8 e confirma a autonomia. Pro táxi 2862, é aquele. Solo, boa tarde, 600, autorização Natal 370, com informação atingida. 600, número 2, copo, só um minuto, gol 1924, copo. Pronto, 1924. Pistão no zero com a esquerda, sai da Puca, transição Zumbi. Controle 120, décima 8, aciona 5170. 350 autorizado, decola da 10, primeira à esquerda, na Puca, transição Zumbi. controle no 20 decimal 8, transponder 5170, o 9924. Tá correto, eu posso puxar o 924. Chamada. Uno 600, pronto, copy. Pronto, copy. 370 Natal, autorizado via peso 10, decola a pista no 0 com a esquerda, sai da PUCA, transição Zipar, controle 1, 20 decimal 8, acena 5167. 370 autorizado, upper Zulu 10, decolada 10, curva esquerda, PUCA Zipar, 208, controle de saída, 5167, é o transponder para o 1600. Tá correto, reporta PUS, Uno 600. Reportará. Solo, Papa Tango, Lima, Aquiles, Zulu, 43, Quebec, na Reda Baité. Lima, Aquiles, Zulu, tá livre, passe 1, Lima, na Quebec, chama Torre, para o cruzamento ao 97. Lima, Aquiles, Zulu. Passe 1, Lima, Mike, na Quebec, vai ter uma Torre, 116, Lima, Aquiles, Zulu. Força Aérea 20111, chama Recife 1251, alterno 13325. 1251-3325, boa. Libera a velocidade do Oxanã 6315. Liberado, 6315. 4-6315 do Oxanã. O Gol 1806 pode voar a Caju da presente? Aguarde. Mais ela. 319, vai até o parte 3, Alfa, tá aguentando? Ok, antes da Lima, ok? Antes da Lima, chame o solo, teremos tráfego da companhia em sentido contrário aí pra Baeté. A porta na Lima. Porta lá na Lima então, Lima aqui no Zulu. O 806 tá autorizado, direto Aracaju. Obrigado, Aracaju, direto 806. Gol 1806, chama Recife 12545, alterno 12085. 12545, 12685. Solo azul 4089 na posição 10 para pushback acionamento. Bom dia. Dia. Cabeceira no 7, alinhado, decolagem autorizado, vento de 100 graus, 13 nós. Lima, e no ponto de espera 35 chama a torre, ok? Aí tá que serve a pista, lembra que zoou. Então via Lima, 326, Lima, aquele zoou. Azul 4089, tá autorizado, pushback, será uma contagem. Autorizado, pushback, acionamento azul 4089. Salvador, boa tarde, eu tô 3664. 3664, boa tarde, taxia Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 3664. Tango, boa tarde, após o 402 está livre, Lima vai manter posição aguardando aeronave no push, portão 10. Né? Controle Salvador, boa tarde, papá, papá, se é aquilo ainda. Papá, papá, Sierra, Kilo Índia, contato radar, sobe para o nível de voo 400, saída da Elza. Sierra, Tenente, 400 na saída da Delta. 489, Cid, na informação Oscar. 3549, boa tarde, Vitória da Conquista. 200 totalizada, cola pista no zero, cola direita, saída Arbor, Elefa. Após direto, controle 120.8, descendo 5411. Autorizado então para a Vitória da Conquista, nível 200, decola da pista no zero com curva direita, perfil da saída Arbor, transição Elefa, após terça Delta Charlie Tango. Frequência do controle no 208 e no transponder 5441. Tripe 5491, tripe 5489. 5491, transponder para o PUS 549. Informará para o PUS 5489. Solo Azul 4089 para o táxi, o alternado é Galeão 87 POB, autonomia de 3 horas e 51. 51, Galeão POB? 87. A frequência Lima estacional, Lima Cruz Lobo, boa tarde. De Alfa, um temperatura 186, Kenegami 12. Pátio no Indy Alpha, 1012, azul 4089. Solo Gol 1924, posição 1, puxa estacionamento. O 924 aguarda azul, livrar o pato via Índia, após autorizado para o inspeccionado. 924. Ok, após então o azul livrar via Índia, previamente autorizado no 924. Estabilizado e avistando o Chanel 63. Roxané 6315, completa sinal LS, chama torre 1186. Completa, chama torre 2663. Lata Azul, alto tango. Tem um alto tango, tapate 3, a porta no término do táxi. Oi, Salvador, boa tarde, Roxané 63, final da 1-0. Oceaner 6315, boa tarde. Tráfego avistando, tem autorizado pouso pista no zero, vento uma centena, 1-2 nós. Ajuste padrão. Livre pouso na 1-0, com ajuste no 0-3, Oceaner 6315. Transponde o controle em 1-1-9, Guajino, 1-2-0-8. A bordo? Ativo, faça um check no equipamento rádio, ok? Forte ruído chiado ao fundo, chama agora a torre, 186, pressionamento táxi. Down. azul 4089, próximo ponto de espera da 10 pronto. Azul 4089, após a passagem da aeronave Airbus da Oceané Pintura Bianca na curva final, ali mantém. Após o Airbus da Bianca, livre aliar e mantendo na 0, azul 4089. 6600, posição 2. Ciona 251, alterna 1-3325. 1-251-3325, grata, uma boa. Paulo Salvador, boa tarde, Tan 32, eu não tenho informação óptica. Confirme? É o Tan 32, eu não tenho informação óptica, autorização Fortaleza. Tan 3206 Fortaleza, aguarde copa informação em curso, óptica confere. O nível será o 370, por gentileza, aguarde. 370, obrigado. Salvador, boa tarde, ao Gol 1333, ciente da informação Oscar para São Paulo, Congonhas. Direito no 21 da décima nona. Austrália, direita, 21.9, 66. Salvador, boa tarde, né, minha presença, na foto. Azul 4089, pista livre autorizada a decolagem, vento 1, centena, 12 nós. Autorizada a decolagem, iniciando azul 4089. É 315, táxi via Alfa, porta do táxi Juliette. Táxi via Alfa, eu portarei antes da Juliette, 63. Direto toque para chegada a mão. Direto toque 050 na chegada a mão, 63, já. Papapá, Alfa Tango Tango, Pátio 3, copia 105, IDT. Alfa Tango Tango, Salvador, IDT, nível 105, decolagem da 10, primeira curva esquerda, restrito 1000 pés no corredor forte, até 10 milhas de Salvador, liberação do controle. 5403, o controle 120, décima 8. 120, obrigado. Corrigindo, o corredor forte, ok? Eu pode. Gente, passe 3, reporte quando pronto, fracionamento, poxa, Alfa Tango Tango. 4089. Azul 4089, contato radar na decolagem, pilotar para o nível de voo 360, saída da EL, letra após eu. Subindo para o 360, da EL, letra após eu, diz azul 4089. O azul 4089 está autorizado direto Leda. Está presente direto Leda, azul 4089. Responde o controle 120, décima 8, aguarde para o cotejamento, TAM 3206. O Oceané 6315, ingressa Juliette, portão é o 10. Entre pela Juliette para o portão 10, 63. TAM 3206, coteja. Autorizado, nível 370 Fortaleza, Brasilou 19, na saída Momo, transição Froti, decola a pista 10, primeira curva esquerda, transponder 5405, controle 208, TAM 3206. Confirme a saída e o transponder, não consigo copiar. Saída Momo, transição Froti, transponder 5405, TAM 3206. Protegimento correto, reposte quando pronto, pressionamento push. Reporta, puxa estacionamento, 32-16. Solo Gol 1924 para o táxi alterna Salvador, 2:15, 166 a bordo. Gol 1924 via Indy no ponto de espera chama 2:18, o altímetro no 012. Via Indy, ponto de espera, 2:18, ajuste no 012. Muito obrigado, boa tarde. Adicionamento é porta táxi, Julie. Após a passagem da aeronave, está autorizado 600, posição 2. Afirmativo, coordenação equipe de solo após o banco da companhia livrar a Índia, está livre no 02. Lembrando, a Índia está livre, 600. Boa tarde, Torre, boa tarde, Gol 1924, ponto de espera da 10. Boa tarde, Gol 1924, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 1 centena 12 nós. A linha decola da 10, 1924. Solo, TAN-32-16. Prossiga, TAN-32-16. Só confirmando, por gentileza, o trânsito modelo 5404. 5405. 05, obrigado. Gol 1-333, pronto para cópia? Pronto para cópia, Gol 1-333. Gol 1-333, Salvador, Congonhas, autorizado nível 360, UPS Zulu, 16, rota. Decolada 10, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, voa Bridge. 5412 no transponder e o controle no 20.8. Autorizado o nível 360 e a Upper Zulu 16, conforme rota do plano de voo, decola da 10 com curva direita da El Leda. 5412 é o transponder, 120.8 é o controle, o Gol 1333. Reporte quando pronto no portão 03. Reporte aqui pronto, o Gol 1333. 94, boa. 1394 Galeão, aguarde cópia por gentileza, informação em curso é Oscar. Saneado, pronto. Gol 333, eu solo voltando? Na escuta, o Gol 333. Só complementando a saída da El Leda, após Leda, voa direto posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, onde interceptará a rota do Zulu no meio, ok? Da El Leda Bridge, o Gol 1333. Correto, 03 o portão, aguarde que... Reporte quando pronto, pressionamento push. Reporte na 5 pronto, Gol 1333. Gente, Alfa Tango Tango, tem táxi até a saída do Patrício. Reposto para o ingresso no pátio principal. Para o táxi 600, 170 a bordo, 2:40, autonomia, alternando Maceió. 170 Maceió, confirma a autonomia? 2:40. Afirmativo, via Índia no ponto de espera, chama 2:18, altímetro no 0 no 2, Gol no 600. Índia 18-6, 600. 0, Azul 4089. 3:60, Azul 4089. Controle, boa tarde, Gol 1924, decolou, passa 2:200, Puka Zumbi. Gol 1924, contato radar na decolagem, sobe para o nível de voo 350, saída Puka. 350 na PUC, 1924. Professor Salvador, Papatango, Vitorinha Juliette, decolou na Cicuta. Papatango, Vitorinha Juliette, 1 no mil pés, corredor HR, reporta no farol da Barra, o ajuste é 1-0 no 2. Reporta na farol da Barra, Vitorinha Juliette. O azul 4089, chama Recife 1-251, alterno 1-3325. Azul 4089, chama Recife 1-251, alterno 1-3325. 1-251, 1-3325, obrigado, 4089. Tango ali, mantém pista no zero. Oceano é 6320, desce para 2000 pés, autorizado ILS, ponto estabilizado. Autorizado ILS, chama aéreo estabilizado, 6320. Ouro 600, decola 56, controle 120, decimal 8. 208, ciente, 600. Controle Salvador, gol no 600. Gol no 600, contato radar na decolagem, sobe para o nível de voo 370, saída Fuca. Sobe ao 370, Fuca, Zipá. Uno 394 na escuta para cópia? Pronto, cópia, 1394. Uno 394, Salvador Galeão, autorizado nível 360, rota UP Zulu 10. Decolada 10 é a pista, primeira curva direita, prefiro a saída da Euleda, pós Leda, vou direto, posição Bridge. Bravo Romeu, Índia Delta Eco, onde intercepta a rota UP Zulu 10. 5166 no transponder, o controle em 120, décima 8, Uno 394. Galeão, nível de voo 360, via Pris Luna 0. Decola da pista 10, curva direita, perfil da Euleda. Após Leda, voa Bridge, onde intercepta Pris Luna 0. Aciona 5166, controle 1208. Ou 1394. 1394, cotejamento correto, 05 portão, é push quando pronto para acionamento push. Salvador, Otan 3805. 3805, atenção, Guarulhos. Matiu. 340 ao nível, 1 minuto cobra. Informação em curso é Oscar. Ciente, na sua escuta. Solo trip 5489, solicita pushback acionamento. 5489, pátio 3, tá leve, reporte táxi. Só informando, sua saída será Arbó, após Arbó, direto Vitória da Conquista, ok? Ok, então, livre táxi. Back, parte 3. Saída Arbora após direto Vitória da Conquista. 5489. Afirmativo, reporta táxi. Reportará, 5489. Pro de Salvador, boa tarde, Oceano 6210. Oceano 6210, aciona identificação. Desça para o nível de voo 050 na chegada Mário. 050 Mário, 6210, pode voar com o Pro de Itapi.